Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, olá, boa noite a todos. Então, como é que estão? Tudo bem convosco? Energias em alta? Eu espero que sim, porque iniciamos agora mais um momento de Dance Music aqui na Antena Web. Ora, hoje é 14 de janeiro de 2011, estamos nesta sexta-feira à noite a dar início a mais um Musicália. Musicália que às sextas-feiras, como sabem, é dedicada então à Dance Music. Ora, vamos abrir com dois medleys, digamos assim, pequeninos, mas dois medleys. Ora, o primeiro é de uma senhora que certamente não vos é nada desconhecida. Chama-se Wakefield e canta Saturday Night. Aqui vamos ouvir várias músicas remisturadas neste medley então, que vamos então ouvir. Logo depois vamos ficar com um grupo dos anos 80 que fez muito, muito sucesso. Anos 80 e 90 também. Os Modern Talking. Eles vão nos presentear também com um medley um bocadinho maior, mas pronto, também é um medley com uma banda com muito mais extensão e portanto é natural, não é? Ora, vamos lá ouvir então estes dois medleys. São eles que vão abrir as portas da emissão número 150 da Musicália. I got my thing. to paradise. Hey, hey, my, my, look at me. You got me feeling free. You can win. Yeah. Agora, vamos ficar com dois momentos de dança dos anos 80. O primeiro era Donna Summer, I Don't Wanna Get Hurt. O segundo é da década de 80, mas já é quase a década de 90. Kylie Minogue traz-nos I Should Be So Lucky. So Lucky, aliás. É de 1989 e, portanto, foi um sucesso já muito perto da década de 90. Ora, vamos lá dançar estes dois temas. Espero que gostem. Até já! Show! chegamos ao final de mais um Musicalia aqui na Rádio Antena Web. Vamos agora ficar com Born to be Alive, o tema que vai fechar a edição de hoje do Musicalia, trazido pelo Patrick Hernandes. É desta forma então que fechamos as portas de mais um Musicalia. Atenção, porque daqui a pouco estreia-se Diamantino Teixeira, ou melhor, reestreia-se. Ele já cá esteve nos meses de janeiro até abril de 2010, junta-se agora a nós, esperemos que por muito mais tempo. Ele vai estrear-se com o Voo Noturno. Ora, pois, muito bem, ouvintes, vamos à música então. Eu despeço-me com um forte abraço. Fiquem bem, bom fim de semana, até terça-feira.